paz popular, cria da baixada. Comum a olhar de quem passa pela quebrada. Grudado no Walkman, ouvindo o Method Man. Mixando a caixa e o bumbo com o barulho do trem. Tem mais de 100 saindo de Nova Iguaçu. Com sede d'água salgada que sobra na Zona Sul. Dedilhando tem no ar. Contando no relógio quanto tempo falta pra chegar. Quando chegar, já chegar escaldado. Porque área de boy é um campo minado. Cê tá ligado, tem polícia pra tudo que é lado. Disputando com as Patrícia pelos favelados. Sem exagero, parece uma armadilha. Se tem mais de dois pretos, é formação de quadrilha. Eu não consigo diversão, mas eu não vou voltar. Porque na área do playboy eu sou bem popular. Se aí tem, pode crer, eu vou até de trem. Mas aqui nem de cheiro que você não vem. Se aí tem, chego de rolê com meus parceiros. Tomo tua mulher e gasto teu dinheiro. Se aí tem, pode crer, eu vou até de trem. Mas aqui nem de cheiro que você não vem. Se aí tem, chego de rolê com meus parceiros. Tomo tua mulher e gasto teu dinheiro. De chinelo de dedo, bermuda de tactel. Lupa hot, boot, red, batidão e anel. Máquina zero, modelo meu penteado. E pra meter mó branco, uma blusa do enraizado. Eu não abro espanhol, nem explico inglês. Mas playboy poliglota na minha banca é freguês. O dialeto do Rio tá afinado. E o meu carioca se comunica com os aliados. Tá dominado, tipo que vai firmar. Tua mina deu uma brecha, demorou de nós formar. Geral me discrimina, mas eu já tô ligeiro. Preconceito prevalece aqui na sul do Rio de Janeiro. O segurança me segue dentro do shopping center. No restaurante, espela saco, nem me atendem. Eles não têm educação, mas eu não vou voltar. Porque na área dos playboy eu sou tão popular. Se aí tem, pode crer, eu vou até de trem. Mas aqui nem de cheiro que você não vem. Se aí tem, chego de rolê com meus parceiros. Tomo tua mulher e gasto teu dinheiro. Se aí tem, pode crer, eu vou até de trem. Mas aqui nem de cheiro que você não vem. Se aí tem, chego de rolê com meus parceiros. Tomo tua mulher e gasto teu dinheiro. A sua filha já falou que quer casar comigo. O seu filho confessou que quer ser meu amigo. O sonho da tua mulher é te trair comigo. E a tua marra ainda é olhar pro teu umbigo. Você não tem disposição de vir pra cá. Pega esse milhão e vem aqui gastar. E quando eu saio daqui pra lá, sempre fico um PM grudado no meu calcanhar. O taxista faz sinal de que não vai parar. O motorista do busão começa a acelerar. É por isso que eu digo que eu não vou voltar. Sou o centro das atenções quando eu estou por lá. Você toma comprimido e quer se matar. Põe advogado, diz que vai me processar. Sem consideração, mas eu não vou voltar. Porque na casa do playboy eu tô tão popular. Se aí tem, pode crer, eu vou até de trem. Mas aqui nem de cheiro que você não vem. Se aí tem, chego de rolê com meus parceiros. Tomo tua mulher e gasto teu dinheiro. Se aí tem, pode crer, eu vou até de trem. Mas aqui nem de cheiro que você não vem. Se aí tem, chego de rolê com meus parceiros. Tomo tua mulher e gasto teu dinheiro.